Bom dia, irmãos. Eu tô acostumando a falar para os olhos puxados, né? Hoje vou falar para a congregação diferente, certo? E foi muito bom que o pastor Ezequias pediu para vocês sentar mais junto, porque chinês já tem olho pequeno, imagina, sentar muito esperto, aí não vai nem enxergar, certo? Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder estar aqui. Agradeço também ao pastor Ezequias e agradeço a liderança e a congregação que eu poder estar aqui compartilhar a palavra de Deus. E também parabéns pelos 40º aniversário, que é muito bom, está ficando adulto, né? Então, está na idade forte. E isso, louvamos a Deus. Sirvo no Servo de Cristo, Seminário Servo de Cristo. É um seminário que iniciou pelas igrejas chinesas. E hoje o seminário está servindo todas as comunidades, tanto chineses, coreanos, japoneses e brasileiros. E foi muito bom ter o pastor lá, e que, certo, nos honra muito, tá? Vamos abrir a nossa Bíblia. Lucas 5. Eu quero falar do versículo 1 a versículo 11. E o tema é a hora da decisão. Eu quero antes alertar vocês que a minha língua mãe é chinês. Então, se vocês ouvir alguma palavra que não entendeu, pode crer que devo ter falado em chinês, né? Mas vou procurar falar menos chinês possível. Amém? Sabe que a nossa vida está cheia de decisões que a gente tem que tomar. Muitas. Todo dia a gente tem milhares de decisões. E as decisões, às vezes você pode falar, hoje eu vou comer filé mignon, certo? Hoje eu vou comer peixe, vou comer feijoada. Hoje, que roupa vou vestir? E são decisões que não vai fazer muita diferença, certo? Tanto um como o outro. Mas existem decisões que afetam a nossa vida. Afeta e afeta muito. Uma vez, aqueles tempos de bang bang, certo? Eu, quando era criança, gostava de assistir aquele bang bang, certo? Odor afulado, não sei se vocês lembram, né? Ah, bacana, né? Então, quando você quer locomover naquela época de uma cidade para outra, o que você pega? Diligência, né? Diligência. Sempre é assaltado no filme, né? Não sei se é verdade, mas é diligência. Então, uma vez, um sujeito, ele queria, então, ir para outra cidade. Aí tinha que pegar a diligência. E chegou lá na bilheteria, quer comprar bilhete, e falando lá, falando cá, e ele não entendeu a... Porque tem primeira classe, tem segunda classe, tem terceira classe. Aí ele não entendeu. Ele fala, deixa eu dar uma olhada na diligência, né? Para ver como que é. Certo? Aí quando ele chegou na diligência, ele olhou. Ué, tudo igual. Certo? Estofado, bonito, limpo. Primeira classe, segunda classe, terceira classe, senta tudo junto. Aí ele falou, eu sou cara inteligente, né? Então eu vou fazer uma coisa inteligente. Vou comprar terceira classe, que é muito mais barato. Aí foi lá e comprou terceira classe. Quando então começa a partir a diligência, aí ele lá, tudo feliz, olhando para o vizinho, esse cara comprou segunda classe, e esse outro cara comprou primeira. Aí ele fala lá, orgulhoso, sabe que eu comprei terceira? E eu paguei muito mais barato, e eu estou sentado junto com vocês, viu? E eu sou inteligente. Bom, a decisão dele foi comprar a terceira classe. Mas andou um trecho, de repente, como chama aquele cara que dirige diligência? Cocheiro, né? É cocheiro, sei lá. Motorista não é, mas né? Deve ser cocheiro. Certo? Aí parou, certo? O carro e falou para o pessoal: olha, pessoal, quem comprou segunda classe, por favor, descer, vai ter que andar. E terceira classe, desce, vai ter que empurrar a carroça ou a diligência, porque vamos subir morro, e o morro é longo. Certo? Aí que o homem sentiu: puxa vida, que decisão que eu fui fazer, né? Certo? Agora vou ter que empurrar e é longo. Olha, então na nossa vida é muito importante, a gente tem que tomar cuidado. Todo dia você enfrenta opções, principalmente hoje, muitas opções. Que tipo de decisão que eu vou fazer? Vamos ver o que Pedro fez. Pedro, tá? Então vamos acompanhar a Bíblia. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Essa palavrão aqui quer dizer Mar Galileia. Tá? E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Todo mundo com sede da palavra de Deus. Né? Quer ouvir Jesus falar, quer ouvir Jesus pregar, quer ouvir através de Jesus a palavra de Deus. Aí dificulta, né? Muita gente comprimia para cá, para lá, certo? Aí Jesus, no versículo 2, viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam, lavando as suas redes. Por que estão lavando as suas redes? Por quê? Porque estão lavando a sua rede, porque estão recolhendo, estão limpando, estão arrumando a rede para então voltar para casa e descansar. Através do texto todo, nós sabemos que o Pedro e a companhia, né, os sócios, durante a noite inteira pescando e não pescou nada. Então, irmãos, aqui, queria que vocês pensem comigo. Lavando a rede, que é lavar logo. Qual é a vontade principal nesse momento? Qual? É voltar para casa o mais rápido possível. Para quê? Para descansar. Para tomar um belo café. Né? Para dormir. Certo? Não é? E exatamente nesse momento, tem a ansiedade de querer voltar logo para casa para descansar, para tomar café, comer um pão francês com manteiga, que é uma beleza. E nesse momento, chega Jesus. Viu o barco do Simão Pedro. E Jesus tem intenção de usar o barco do Pedro. Então, nesse momento, irmãos, se Jesus quer usar o barco, Jesus tem que pedir emprestado, pedir permissão. O Pedro, João, Tiago, André estão ansiosos para que voltar logo para casa. Está cansado e principalmente está não está feliz, está triste. Por quê? Porque não pescou nada. Muito azar. Não está feliz. Mas é nesse momento que Jesus está pedindo o barco. Imagine, se fosse você, o que você responderia? Ah, desculpa, Senhor. Certo? Desculpa, mas nós pescamos a noite inteira, estamos cansados. Queremos voltar para casa. Não é assim? Desculpa. Quanta desculpa aí, similar ou igual que nós fazemos para Deus. Desculpa, eu estou muito cansado. Desculpa, eu preciso voltar para casa. Desculpe aqui, desculpe. E esse é um momento crucial. Momento crucial. Porque é um momento que começa uma grande bênção. Emprestar ou não emprestar. Ceder o barco ou não ceder. É uma decisão que tem que fazer. Pedro tem que fazer esta decisão. Vamos ver o texto. Jesus, no versículo 3, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Emprestou ou não emprestou? Hã? Emprestou. Primeira decisão que Pedro fez. Tá bom, tá bom. Vou emprestar para você. Mas por favor, não prega muito tempo, né? Porque nós queremos ir embora, não é? Bom, emprestou. Irmãos, o barco do Pedro, que era um barco de pesca, um barco que só servia para pescar, para transportar pessoas, depois de emprestar para Jesus, o barco virou o quê? Um púlpito para a palavra de Deus. Era só pescar, ganhar dinheiro, mas agora virou um púlpito, virou um local muito importante, onde Jesus pisou, onde Jesus sentou, onde Jesus ensinou o povo. Valorizou o barco. Agora esse barco não é apenas um barco de pesca, mas um barco de púlpito da palavra de Deus. Bom, quando Jesus estava terminando a pregação, acho que o Pedro falou: é agora, agora, hein? Certo? É agora que eu vou embora. Mas o que que a Bíblia falou no versículo 4? Tendo acabado de falar, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. As águas são mais fundas. Vai, vai para o lugar, água mais funda. Ô, Jesus, por favor, né? Emprestar o barco já é grande coisa. Agora, o que você quer? Mais para fundo? Para quê? Para quê? Para quê? Irmãos, e outra decisão tem que fazer, não é? Certo? Pedro poderia falar: Senhor, por favor, já emprestei, tá bom, né? Deixa eu ir embora, né? A minha esposa está esperando, né? O café está esfriando, né? Certo? Daqui a pouco não vou nem tomar café, vou almoçar. Certo? Então, o Pedro encontrou, certo? Numa outra encruzilhada. Como, que tipo de decisão que vou fazer? Levar o barco para mais água mais funda, para quê? Para pescar. Mas Jesus, para quê pescar? Nos esforçamos a noite inteira, nós estamos exaustos, nós sofremos. E agora você quer que a gente volte naquele lugar onde a gente fracassou durante a noite inteira. Se fosse você, o que você faria? Nem imagina, tá louco. Sofri a noite inteira, agora vou voltar lá. Hã? Certo? Vou voltar lá. Não. É igual quando isso me faz lembrar quando Deus chamou Abraão. O que Deus falou para Abraão? Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aí Abraão vai falar o quê? Tá louco, meu? São meus amigos, meu parente, minha casa, a minha terra, todo o meu patrimônio está aqui, todas as minhas amizades estão aqui. Você que quer ir para um lugar que você vai me mostrar? Mas que lugar é esse? Mostra primeiro, né? Aqui, para fazer essa decisão, precisa ter fé. Precisa ter fé. Muitas vezes a experiência e o conhecimento da gente impede a gente a conhecer o milagre de Deus. Por quê? Essa experiência e conhecimento faz com que a gente perca a fé. Não, tá louco. Eu já experimentei, eu já fiz, eu já tive experiência, eu tenho conhecimento, eu sei calcular, eu sei, eu sou estudado. Porque qualquer coisa disso aí eu sei que não vai dar certo. Pedro vai ter que fazer uma decisão em que a experiência dele e o conhecimento dele diz não. Porque quem é você, Jesus? Você já foi pescador? Não, né? Com certeza. Mas eu? Nós aqui, nós quatro, somos pescadores. Desde que nascemos aqui. Conhecemos aqui. Mas, Jesus, você não tem experiência? Por favor. Mas, irmãos, aqui, o Pedro, ele fez a decisão certa. Tá bom, vamos lá. Hã? Vamos lá. Vamos levar o barco para o lugar onde há águas mais fundas. E a segunda decisão que o Pedro fez, o segundo passo, cada passo está elevando essa bênção. Agora vamos ver o terceiro passo. Vai para águas, né, onde as águas são mais fundas. Faz o quê? Lancem as redes para pesca. Lancem as redes. É como eu falei. A minha experiência ontem à noite inteira, nada, nada, absolutamente nada. Agora você, o que eu faço de novo? Mas como? Engraçado que Deus faz as coisas, certo? Se você estudar a Bíblia, e você vai ver os grandes milagres que acontecem. Em maioria absoluta, são milagres que acontecem que na nossa mente não consegue entender. Não consegue entender. Aqui, Jesus falou para Pedro: vamos lá, vamos lançar a rede. Hã? Lançar as redes. Mas não dá para entender. Eu já fiz isso ontem, à noite. Se à noite não encontra peixe, então nem imagina de dia. Pior. Você lembra quando Moisés, levando o povo judeu, israelitas, saindo do Egito, atravessando o deserto. Quando chega a um certo lugar, e não tinha o quê? Água. Lembra no deserto Refidim? Não tinha água. Aí como que fica? Claro, vem reclamar junto, o povo vem reclamar junto com Moisés. Queremos água. Você está querendo matar a gente de sede? Queremos água. E Moisés foi procurar Deus. E o que, que Deus falou para ele? Pega a sua vara e vai. E bata no quê? Na pedra, na rocha. Irmão, se fosse você, o que você faria? Oh, Senhor, está brincando, né? Pedra, pedra, vai sair água. É muito mais fácil o Senhor me pedir para eu pegar a pá, enxada e vamos cavar poço, não é? Não é assim? Aí sim, aí você vai, né? Mas bater a rocha, você não vai. Deus usa tudo isso para ver, testar, provar a nossa fé. Quando Josué estava comandando o povo para entrar na terra prometida, a primeira cidade que encontrou foi o quê? Jericó. Aí, Jericó é uma fortaleza, certo? Para conquistar, o que tem que fazer? Aí Deus mandou: ah, você faz, pega os sacerdotes, exércitos, né? E arca, né? Vamos dar uma volta por dia. E não pode falar, não pode gritar, tá? Uma volta por dia. Imagina, com aquele quase 2 milhões de pessoas, né? E digamos, né? Aquele grupo inteiro, e vamos lá, vamos dar a volta. Não sei quantas pessoas estão andando, dando volta, certo? A muralha no Jericó. Aí eu fico imaginando, se fosse eu, Josué, eu falo: Jesus, não, Deus, você está brincando, né? Vamos atacar, certo? Deus ajuda, joga fogo nele, certo? Não sei, ela faz alguma coisa. Mas Deus não, você dá volta. E no sétimo dia, aí você dá sete voltas, aí depois grita, tá bom. Olha a coisa. Já pensou, o povo de Jericó, sabe o que está pensando? Lá em cima da muralha, né? Olhando lá. Ah, essa turma aqui está fazendo piquenique, né? Está brincando aqui, não é? Não é assim? Ninguém está fazendo piquenique. Certo? Mas que precisa ter fé. Precisa ter fé na palavra de Deus. Para realmente seguir a ordem de Deus. Deus faz isso. Muitas vezes a nossa cabeça, nossa mente não consegue imaginar. Eu lembro quando eu vim para o Brasil. Naquela época a gente pegava aquele navio, né? Navio. Não esse cruzeiro não, viu? É navio de carga, né? Você fica quase porão assim. Nossa. E a gente veio com 6 famílias junto. Meu pai, meu tio, não sei o quê, meu sogro. Naquela época ainda não era meu sogro. Depois que virou meu sogro. Tá? A sorte dele, né? Então, aí, a gente, todo mundo junto. São únicas 6 famílias. Eu tinha mais uma família cristã. O resto, um montão de gente. Tudo não cristão. Aí a gente, 6 famílias, 6 chefes de família, né? Todo dia a gente fazia culto no navio, lá no proa. Aí cantando, louvando. E sabe que tudo, 6 famílias, tudo era, a gente fala caipira, né? Porque mora no interior, é lavrador, planta arroz, né? Planta batata, planta verdura, e com aquele mão áspero, tudo queimado assim, né? Fazendo culto. Sabe o que deu? Porque esses 6 famílias, o chefe, não, vamos para o Brasil. Nós sabemos que Deus está lá, Deus está guiando a gente, e a gente vai continuar confiando nele. Aí os mesmos chineses, né, que estão lá dentro do navio, fazia piada da gente, fazia gozações. Esse bando de caipira, né? Esse bando do interior, aqui, todo dia lá, né? Fazendo culto, louvando a seu Deus. Sabe o que o pessoal falou? Fica, né? Fica frio aí, porque seu Deus não vai estar no Brasil. Seu Deus não vai estar no Brasil. E vocês são um bando que vai morrer de fome lá no Brasil. Logo vocês vão morrer de fome. Falou assim. Bom, meus pais, né, são fervorosos. Continuou firme. Todo dia. Aí, depois de 52 dias, chegou no Brasil. Flutuando lá no mar, sofrendo, enjoo, tudo, né? Chegou no Brasil. Chegou em Santos, Porto Santos, nessa terra bacana aqui, tem o melhor time do Brasil. Esse aqui diz que não, né, mas ele não sabe. Bom, aí desceu 6 chefes de família para dar uma espiada como que é essa terra. Andou no Porto Santos, deu uma volta na cidade. E meu pai lá com uma pastinha dele aqui, e sabe que de repente alguém puxou a pastinha e saiu correndo, né? Aí todo mundo lá corre atrás, mas não consegue, porque tem um bando lá que empurra você, que passa a perna em você e todo mundo cai, né? Aí, sabe o que levou? Levou a gente, além do dinheiro. Minha família tinha 4 pessoas, os 4 passaportes foram embora. E amanhã é desembarque no porto. E aí? Todo mundo ficou sabendo. Todo navio ficou sabendo. E aí? Indo na gente, viu? Não falei que seu Deus não está aí? E agora? Quero ver. E nesse momento, os nossos pais, certo? 6 famílias, reuniam. Para falar com a polícia, não entende chinês. A gente não fala português, nenhuma palavra. Aí, tinha que voltar para navio, reuniu todo o pessoal e orar. A única coisa que a gente pode fazer era orar, chorar diante de Deus. Orando. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte, de madrugada, os 4 passaportes chegando no navio, devolvendo para a gente. Aleluia! Viu? Aí assustou todo mundo. Todo mundo assustou. Mas impossível. Mas como é que pode? Como é que pode? Sim, Deus está mostrando. Você tenha fé e eu estarei com você. Amém? Aqui, Jesus também fazendo a mesma coisa. Vamos jogar as redes. Mas, Senhor, a nossa experiência diz que não. E o Pedro, o que ele falou? Vamos dar uma olhada no texto aqui. Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Não pegamos nada. Foi a experiência deles. Nada. Então, Pedro vai ter que fazer outra decisão. Lançar a rede ou não lançar. Obedecer a Jesus ou não obedecer. Pedro falou: mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Mas por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. Porque Pedro lançou as redes. Por quê? Porque ele tem fé. Ele confia na palavra de Jesus. E não é por nada, não. Não é porque você está mandando, mas sim porque é a tua palavra. Porque eu respeito o Senhor. Porque é você que está falando. Então eu vou lançar as redes. Irmãos, nós temos a palavra de Deus. Mas quantas vezes a gente não acredita na palavra de Deus? Quantas vezes? A gente acha que essa palavra de Deus é para Pedro, é para Abraão, é para Moisés, é para José, é para outros, não para mim. Por isso, irmãos, por isso que você muitas vezes você não consegue experimentar a grande bênção de Deus. Você não consegue saber o que Deus reservou de bom para você. Se você não tiver fé, você não vai presenciar milagres na sua vida. Mas sim, Senhor, é por causa da tua palavra, é porque é o Senhor que está falando, então eu vou lançar as redes. Aí, outra decisão, né? Certo? Decisão de lançar a rede. E quando o fizeram, no versículo 6, vamos acompanhar. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Pegou muito peixe, não esperava. Porque a noite inteira não peguei nada. A noite inteira a minha experiência foi só decepção. Agora pegou tanto peixe que as redes começaram a romper. Irmãos, eu fico imaginando. Ainda bem que a rede não rompeu. Se rompesse, como que fica? Os peixes vão embora. Não vai pegar nada. Certo? Não vai pegar nada. Aí vai virar outra piada do pescador, né? Sempre o maior peixe fugiu, né? Certo? Né? Aqui, Deus mostra para nós a bênção de Deus. A bênção de Deus é 100%. A bênção de Deus, quando é bênção de Deus, você não perde. A rede não rompe. Quantas vezes nós experimentamos que ganhamos dinheiro, mas de repente ficamos pobres. Sumiu tudo. E aqui, as redes começam a romper. Se colocar mais um peixe, como que fica? As redes vão romper. Aí, no versículo 7, então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de que começa a afundar. Isso que não afundou ainda. Tá na gente. Certo. Mostra para nós. Não foi apenas um barco cheio de peixe. Foi dois barcos. Isso mostra para nós que se você é temente a Deus, se você tiver a fé, não apenas você é abençoado, a sua família pode também ser abençoada. Do outro lado, se você não é temente a Deus, a sua família pode ser afetada. Pode ser afetada. Bom, aí veio os dois barcos, encheu, quase foi a pique, né? Quase afundou. Mas não afundou. Se colocar mais um peixe, como que fica? Afunda. Ah, graças a Deus que a bênção dele sempre é 100% da sua fé. A sua fé, qual o tamanho da sua fé? Você recebe aquele tamanho, certo? De bênção. Deus é assim, é bondoso. E agora, quando Pedro viu isso, Pedro sentiu, bateu no coração dele, bateu. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador, sou um pecador. Irmãos, muita gente não acha que ele é pecador. Por quê? Porque ele não vê Deus. Porque ele não sente Deus. porque ele é arrogante, orgulhoso. A Bíblia diz que é insensato. Mas quando uma pessoa vê Deus, sente tocado por Deus, abre seus olhos espirituais, eles vão ver que eu sou tão pequenininho diante de Deus. Como que vou comparar com Deus? Como que diante de Deus, sua santidade, e eu sou um pecador? É como Isaías, quando viu Deus sentado no trono e adorado pelos anjos, o poder e a glória de Deus manifestando em todo o templo, o que que ele viu? O que que ele falou? Ai de mim, eu sou um pecador também. Precisamos enxergar que Deus é Deus Santíssimo. Precisamos enxergar que nós não somos merecedores, nós somos pecador, nós somos tão pequenos diante de Deus, como Pedro aqui sentiu. Ele, no começo ele não sentia isso, mas quando ele viu Jesus, ele falou: esse é o Deus, esse tem poder. Aí você, diante de Deus, você sente humilde, você reconhece seu pecado, você reconhece a sua fraqueza. Então, essa é outra decisão. É outra decisão que Pedro tinha que fazer: confessar os pecados e arrepender ou não. Confessar o pecado ou não. Ele confessou. Quer dizer, cada passo que passa, cada passo ele está elevando, elevando o nível, o padrão dele diante dos olhos de Deus, diante dos olhos de Jesus. Bom, agora chega no ponto cume, que o versículo 10 e 11, depois de tudo isso, de tanto milagre, de encher dois barcos, aí Jesus disse a Simão: não tenha medo, porque ele estava realmente com medo diante da santidade de Jesus, do poder de Jesus. De agora em diante você será pescador de homem. Esta é outra decisão que o Pedro tem que fazer: seguir Jesus ou não. Até agora está uma beleza, uma bênção grande. Mas, irmãos, esta é a decisão mais difícil. Mais difícil. Por quê? Porque a decisão, porque Jesus chamando Pedro, João, Tiago, eles, chamando na fartura. Onde Deus abençoou tanto, tanto. Agora Deus quer que ele larga tudo isso e seguir Jesus. Não é fácil. É uma decisão difícil. Difícil. Muito difícil. Talvez essa é a oportunidade de convidar Jesus para ser sócio, não é? Ah, Jesus, puxa, você é demais. Vem, eu te dou 50% da sociedade e todo dia você está com a gente. Todo dia dois barcos, três barcos cheios de peixe, já pensou? É hora de convidar Jesus para ser sócio, não é? Para enriquecer mais. Mas aqui, Jesus não está querendo ser sócio de Pedro, mas que Pedro seja sócio de Jesus. Só que a sociedade agora é pescar homem. É pescar homem. Irmãos, imagine, Pedro é um simples pescador. Ah, seu esforço, a sua batalha diária era o quê? De bens materiais. Ele pensa em: se eu puder pescar hoje um pouco mais, seria bom. Se eu puder pescar mais, eu vou ganhar quanto? Todo dia era a preocupação dele, era quanto peixe que vou pescar. Mas a partir desse momento, Jesus abriu outra porta. Jesus mostrou para ele um novo conceito de vida. Jesus fez um upgrade, elevou outro nível, upgrade, na sua vida. De agora em diante, Pedro, você será pescador de homem. Antes, você pescava peixe do mar. Mas agora você vai salvar homens, almas do mundo. Antes você só, a sua preocupação era acumular tesouro na terra. Mas agora, Pedro, eu quero que você acumule tesouro no céu. É outro nível de vida. É uma decisão que Pedro tem que fazer. Ser pescador de peixe ou ser pescador de homem? Irmãos, diante da nossa vida, também Deus tem colocado decisões para você fazer. Claro, Deus não chama você igual a chama, como, por exemplo, eu, para ser pastor tempo integral. Mas chama você também para preocupar com almas das pessoas. Chama você para você dedicar algo de um nível superior. Não fique só nadando embaixo, mas sim, olha, igual a águia, estende suas asas, olha de cima. É isso que Deus quer na nossa vida. Estamos fazendo 40 anos de aniversário. Vocês precisam fazer decisões. Decisão de como agradecer a Deus, de como tornar a sua vida mais valorizada. Eu sou crente cristão de terceira geração. Quando eu vim para o Brasil, na nossa cabeça, uma das coisas é ganhar dinheiro. Mudou de um lugar para cá é para ganhar dinheiro. Então a gente, você vê que chinês trabalha para chuchu. Chinês trabalha muito, ele trabalha 12 horas por dia, 15 horas por dia e não reclama. E o hobby dele é juntar dinheiro. Ele não gasta. Chinês não gasta dinheiro, ele junta dinheiro. Isso antigamente, né? Agora já não, talvez não assim, certo? Agora a gente gasta primeiro no cartão, depois a gente dá um jeito de pagar. Já é diferente. Bom, aí eu me formei em engenharia, mas não gostava de engenharia. Aí fui ser empresário. Certo? Eu já fui feirante, certo? Eu já criei galinha, plantei cogumelo, plantei alface, couve-flor, tomate. Já vendia isso na feira, né? Já, aos poucos, aí eu virei empresário de alimentos, conservas. Certo? Inclusive eu vendia muito aqui em Santos, certo? Na época de Eldorado, né? Certo? A conserveiro Nébia, né? Aquela loja compra bem, só que comprador é chorão demais. Certo? Bom, um dia, Deus me chamou. Eu tive que lutar, era relutante. Certo? Poxa, eu estou bem, a minha empresa está indo muito bem. Certo? Eu era um patrão, né? Patrão. Agora, se eu me chama para ser pastor, coitado, eu vou sofrer nas mãos dos presbíteros, né? Certo? Aí, mas Deus me chamou. E eu, apesar de tudo, eu entrei no seminário, que era a primeira turma do Servo de Cristo. Depois eu fiz doutorado nos Estados Unidos. Bom, aí, para servir a Deus, aos poucos eu tive que largar meus negócios, tive que largar. E eu que não gostava de ir no escritório, né? Antigamente já não gostava. Agora eu tenho que ir lá no seminário quase todo dia. Não é fácil. Mas, apesar de eu lutei, relutando, queria recusar. Mas hoje, olhando para trás, eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus. Deus me colocou num espaço, num lugar onde eu posso preocupar com vida espiritual das pessoas. Onde através do seminário nós podemos realmente ser bênção para as igrejas chinesas, coreanas, japonesas, brasileiras. E não é fácil, não pensa que é fácil, porque trabalhar no seminário só dá prejuízo. Eu falo que um empresário que só pensava lucro, agora eu sou, na parte financeira só dá prejuízo todo mês, e não tem como. Mas graças a Deus eu lucro. Sabe qual é o lucro? O lucro de ganhar almas. Amém? E esse caminho que eu escolhi. Esta foi a minha decisão. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Então eu também convido vocês a fazer uma reflexão na sua vida. O que é mais importante hoje na sua vida? O que é mais importante? Se Deus chamou você, se Jesus salvou você, você não está apenas aqui esperando ônibus, um dia tomar um ônibus para céu. Não. Deus tem muito mais coisa a entregar na sua mão. Obras, ministérios, muita coisa importante. Desafio vocês. Quer sentir feliz na vida? Se quer sentir, quando chega no final da sua vida, fala, combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé, como Paulo falou. É isso. É isso para você não arrepender. E fazer essa igreja aqui uma bênção para toda a comunidade. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus, seu Espírito Santo, continue a tocar em vocês, na sua vida, e transformar a sua vida, fazer um upgrade na sua vida, para que a sua vida seja valorizada. Amém? Vamos então curvar nossa cabeça e fazer decisão diante de Deus. Você mesmo, ore, fale com Ele, fale a decisão. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é preciosa para a nossa vida. Obrigado. Esta manhã possamos aqui ouvir e possamos aqui Te adorar. Que o Senhor guarde cada pessoa aqui presente. Que cada pessoa realmente pode sentir ser obediente a Ti. Ser confiante na Tua palavra. Para que porque nós sabemos que a palavra Tua nos conduz à fé, e a fé conduz à obediência, e a obediência conduz à bênção. Senhor, ajude-nos, abençoe esta igreja, cada um aqui presente, abençoe, continue dando força para que a decisão que eles vão fazer agora, ou que fez agora, e possam realmente perdurar para sempre diante do Teu reino, e escolher o melhor, escolher a eternidade, escolher um caminho que leva à eternidade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.